Vem com nós, certo? Passar de ano. Vem com nós. Quer passar de ano. Vem com nós. Quer passar de ano. Vem com nós. Quer passar de ano. Vem com nós. Quer passar de ano. Vem com nós. Quer passar de ano. Vem com nós. Quer passar de ano. Vem com nós. Quer passar de ano. Vem com nós. Quer passar de ano. Vem com nós. Vem com nós. Quer passar de ano. Vem com nós. Vem com nós. Quer passar de ano. Vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano, vem com nós. Ligeiro com os disparos pelo faro. Saquei. Se a fita é podre, tá no 12, não é vida pra ninguém. Hein? Louco pelos trocos, sempre vão mais além. Gastar com whisky, Red Bull, tênis Nike também, veja bem. Aqui no gueto nunca teve Ultraman. E a cadeia já não é mais Febem. Hein? Louco pra arrastar, ligo pro motor. Vem advogado pra charcar. Tem vários também, hein? Dá pausa, aperta o stop. Deixa quieta essa cena, tio. Não sabe do que eu falo, assiste a fita lá do Bill. Muda mil, tio, viu? Poucos estão pra brincadeira, pera lá, ha. Não tô querendo aterrorizar, não faço plano pro crime. Não jogo no time do creme. Rap de raiz aqui, é DML, né? Sempre pra firmar, pra deixar gueto de pé. Quer colar pra somar, então pode chegar. Dos tênis tipo réu, pendurado no fio, ha. Moleque descalço na terra e o pensamento a mil. Dos becos e vielas pra Avenida Paulista, é nós que tá. Vários corres sempre para prosperar. Quer passar de ano, vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano, vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano, vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano, vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano, vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano, vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano, vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano, vem com nós. Se tá no corre certo, então fecha com nós. Se tamo junto e misturado, irmão, trinca com nós. Se não é o CRI, nem o CRE, por quê? Corre com nós. E se quiser passar de ano, pode viver com nós. Por quê? Firme sem dó, já é, pois é, quem é? Mantendo a atitude, a nossa voz é o rap, né? Nós tem que falar pros moleque entender e gostar. Constar que é louco sim, mas tem que encarar. Na rua tá, tem que bagunçar. É bom se cuidar, moda de lua vai sapar. Poucos pra ajudar, vários pra atrasar e prossegue. Desse jeito assim, ganha o mundo e tem quem segue. Assusta não, viu? A pegada é hostil. Gorila sorriu, aí foi só acender os pavios. O grave explodiu, e quem é de verdade sentiu. Rap evoluiu, e a moral no gueto subiu. Dos tênis tipo réu, pendurado no fio. Vai! Moleque descalço na terra e o pensamento a mil. Dos becos e vielas pra Avenida Paulista, é nós que tá. Os corre sempre para prosperar. E aí? Quer passar de ano? Vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano? Vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano? Vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano? Vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano? Vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano? Vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano? Vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano? Vem com nós. História nova, não tem fato novo também não. Corrente que não quebra é o povo dando a mão. Correr e não chegar, xará, é impossível, nunca vi. Guerreiro ou guerreira desistir. Garotos que voam, fly guys. Meninas super poderosas, loucas demais. Atrás de um qualquer já não se enquadra no sistema. Assim como nós, tô correndo dos problemas. A vida como ela é, não deve ser de ré. Sai de mim, traz a ruda e uma cota de alecrim. Estupim, pra crescer o zoim, pra ganhar din-din. Sempre foi assim, barriga que ronca. Povo destacou, da inércia tá na bronca. Só os pã. E aí, bom dia Vietnã. Batendo de primeira, de segunda a sexta-feira. É nóis, quem não ouviu, vai ouvir a nossa voz. Dos tênis tipo réu, pendurados no fio, ha. Moleque descalço na terra e o pensamento a mil. Dos becos e vielas pra Avenida Paulista, é nós que tá. Vários corres sempre para prosperar. Quer passar de ano, vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano, vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano, vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano, vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano, vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano, vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano, vem com nós, vem com nós. Quer passar de ano, vem com nós. Vem com nós, vem com nós. Vem do leste? Vem com nós. Muito obrigado, meus mestres. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós.